Na noite desta quinta-feira, dia 23 de maio, na Sociedade União, no bairro Margem Esquerda, a Patota Olímpia promoveu um encontro para comemorar os 15 anos de existência do grupo, apesar dessa data ser comemorada no mês de outubro. Nós vamos conversar agora com o presidente da Patota, o Juliano Vanderlinde. Juliano, como é que surgiu a ideia de fazer essa festa após 15 anos de existência aqui em Gaspar? A gente vem já com esse planejamento de comemorar, até porque a gente vem na contramão das outras patotas, onde talvez o primeiro compromisso seja a questão de disputar campeonato e tudo mais. Então a Patota Olímpia é constituída para que a gente tenha uma quinta-feira de confraternização. A gente se reúne toda quinta-feira aqui na Sociedade União, a gente faz jogos contra outras equipes e a gente usa a última quinta-feira do mês para fazer um recreativo, onde a gente consegue trazer amigos, convidados para participar e tudo mais. Então a gente vem, o projeto de 2019 é constituir realmente mais uma família, uma confraternização e sair um pouco só do cunho do futebol, né? E nessa noite, amigos desses 15 anos que formaram a Patota. Remanescentes da primeira geração, inclusive, desde 2004, a gente tem o privilégio de ter alguns conosco ainda e sempre respeitamos, sempre tendo eles como. Hoje algumas pessoas não jogam mais desses remanescentes, mas fazem parte da diretoria, então opinando em algumas decisões sobre a diretoria, né? Hoje a gente estreia um nosso novo uniforme, então a gente confeccionou aí com um parceiro aqui da cidade de Gaspar o nosso novo uniforme. Queria agradecer aí todos, costumo não chamar de patrocinadores, apoiadores da ideia, né? Acho que patrocínio, não, talvez o termo apoiadores seja mais adequado. Juliano, Patota, claro, além do futebol que pratica semanalmente, sempre está reunida, grupo sempre junto, comemorando, passando datas especiais juntamente. Sempre comemorando, costumamos fazer festa junina, costumamos fazer encontros na casa de amigos, então sempre tentando integralizar, tentando harmonizar para que realmente as esposas, inclusive a gente tem uma patota de voleibol feminino, que são as esposas dos atletas que fazem ter o Olímpia na vertente do voleibol. Então, e agora a gente está trabalhando também para trazer as crianças também, a gente quer trabalhar um pouquinho na questão social também e tudo mais. Vocês têm escolinha de futebol aqui também? Não temos, mas a gente tem alguns meninos que a gente já tenta trazer para que eles entrem, já entendam como é que funciona uma patota, como funciona trabalhar em equipe, né? Acho que isso é mais importante, a gente respeitar o espaço um do outro, então a gente está mais ainda nessa parte de orientação do que no futuro talvez a gente projete isso. E a equipe da Patota também tem intenção de disputar campeonatos aqui, torneios na região? A gente sempre tem, porque a gente vem de históricos muito bons, assim, a gente é meio... tem dezenas de atletas do Olímpia que jogam campeonatos amadores aqui em Gaspar, então de vez em quando a gente tem esse desejo de se testar. A gente fez no ano passado uma participação no campeonato do Campo da Hora, ficamos em terceiro colocado e a gente tem uma patota excelente, uma patota muito boa, respeitada em Gaspar, mas a gente não tem essa pretensão, né? Às vezes dá o desejo, mas a gente quer ir mais pro lado social mesmo. Juliano, pra quem não conhece a tua história, você desde menino passou aí por clubes, inclusive o Internacional em Porto Alegre, e teve uma entrada aí especial no futebol aqui do sul do Brasil. Tive o privilégio. Hoje eu tenho um primo que hoje tem uma notoriedade aí, o Adair Helman, que é treinador do Internacional. Então o pai dele, quando eu tinha 13 anos, me levou, eu tive a oportunidade de jogar no Internacional e comecei minha carreira com 13 anos, fui até os 17 anos e aí acabei em consenso com o meu pai, que era o grande apoiador, desisti da carreira de futebol e realmente trabalhar, estudar e tudo mais, porque é um universo aí que realmente é para poucos, realmente ele é cheio de pormenores. O mais importante é a prática esportiva na patota de vocês. O mais importante é a prática. Eu sou o exemplo vivo disso, eu já estou com quase 40 anos e sou o presidente da patota, sou o centroavante da patota. Então faço questão de estar toda quinta, sou o assíduo da patota. Então eu acho que isso é saúde, eu acho que isso me faz se sentir bem. Nós conversamos com o Juliano Vanderlinde, presidente da Patota Olímpia, que se reuniu nesta quinta-feira, dia 23 de maio, na Sociedade União, no bairro Margem Esquerda. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.